Olá. Será que é fácil reconhecer um apóstolo de verdade? Bom, hoje é impossível. Você não vai encontrar nenhum apóstolo de verdade, apesar de alguns se auto-intitularem como apóstolos. E na verdade, isso tem sido a fonte de muitos ensinos errados, ainda que muitos casos ao longo da história da igreja, nem sempre o nome apóstolo foi usado. Mas sempre que alguém, de alguma forma, tentou usar uma autoridade em similaridade, né, à altura de um apóstolo, em pé de igualdade com um apóstolo, seja lá o nome que deu para isso, isso sempre resultou em ensinos falsos, em ensinos errados, porque, evidentemente, quando a gente fala de apóstolos, em primeiro lugar, no termo técnico, né, que o Novo Testamento usa, não o termo simplesmente gramatical, né, o termo enviado, mas o termo específico, ele se refere àqueles 12. Lembra que Jesus separou 12 apóstolos, depois um deles que traiu Jesus, no caso Judas, se enforcou. Eles acabaram fazendo uma eleição ali entre eles. Eles mesmos ali fizeram um sorteio, né? Não foi bem uma eleição, foi um sorteio. E designaram ali Matias para ocupar o lugar de Judas. Bem, a gente nunca mais ouve falar em Matias. E o fato é que esses eram considerados, eram tidos, eram reconhecidos como apóstolos. Mas e Paulo? Paulo, evidentemente, passou por um processo diferente de todos os demais. E a conversão dele, ela está relatada no livro de Atos, bem como o seu ministério, está tudo registrado ali. Para que a gente não tenha qualquer dúvida quanto a isso. A questão é que quando Paulo escreve a carta aos Gálatas e tem toda a sua preocupação voltada ali com os ensinos que estavam chegando até eles, o ensino dos judaizantes, eu vou usar aqui o termo judaizante porque esse termo já foi explicado lá no início. Então esses judaizantes exigiram, né, a presença deles, o ensino deles acabou exigindo que Paulo defendesse o seu evangelho, o evangelho que ele pregava, o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça. E portanto ele teve que defender também o seu próprio ministério como apóstolo e um ministério que foi contestado por esses judaizantes. Bom, nós temos visto algumas coisas que Paulo falou sobre isso. Hoje nós vamos ver então mais alguns detalhes sobre esse reconhecimento que foi necessário em relação ao ministério de Paulo, reconhecimento de um verdadeiro apóstolo. Então, dando continuidade aqui à leitura de Gálatas, da carta de Paulo aos Gálatas, nós estamos aqui no capítulo 2 e nós vamos ler hoje dos versículos 6 a 10. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim, Deus não julga pela aparência, tais homens influentes não me acrescentaram nada. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Então, esse reconhecimento de um apóstolo, a gente vai ver que ele tem algumas questões aqui importantes que Paulo coloca. Em primeiro lugar, é um reconhecimento que ultrapassa o julgamento humano. Veja que Paulo, ele diz que aqueles que pareciam influentes, né? Veja que ele está falando aqui, pelo contexto todo que a gente percebe, ele está falando de Pedro, Tiago e João, que evidentemente eram pessoas tidas como da maior influência, aqueles que tinham mais autoridade reconhecida, vamos colocar assim. Lembrando que Tiago aqui, mais possivelmente, é o irmão de Jesus. Isso facilita a nossa compreensão, que a essa altura é um líder ali em Jerusalém, líder específico ali da igreja em Jerusalém. O que Paulo levanta aqui a questão é que para ele não fazia diferença o qual era a reputação humana. Veja, o que Paulo está falando aqui é a reputação exagerada. Ele não está, de maneira alguma, aqui tirando a autoridade de ninguém. Não está se referindo aqui a qualquer desmerecimento. Ele não está falando isso. O que ele está dizendo aqui, é evidente, é que para ele, toda aquela aura de uma superioridade em relação a ele, Paulo, isso para ele não tinha realmente um significado. E aqueles homens não acrescentaram nada para ele, não deram nenhuma instrução, não discipularam. Olha, Paulo, vem aqui, nós vamos te ensinar, nós vamos te corrigir, nós vamos mudar seu foco, sei lá, qualquer coisa assim, né? Você vai ter que aprofundar algumas questões aí, porque você não andou com Jesus como nós, né? Você está num patamar inferior. Paulo diz, olha, não aconteceu nada disso, né? Interessante, né? Quando Paulo fala assim, Deus não julga pela aparência, né? Lembra daquele episódio, né, que Samuel chega ali na casa de Jessé para escolher o futuro rei de Israel, né, que Deus já havia designado que seria Davi. Mas Samuel não sabia exatamente quem era, né? E ele vai pensando, a ordem apresentada ali para ele dos irmãos é do mais velho, é a ordem natural, ordem humana, né? Começar ali pelo mais velho, né? E foi indo, indo, indo, até que parecia que não tinha sobrado mais ninguém, porque Davizinho era jovem, tão jovem, que estava lá cuidando das ovelhas lá no campo, nem o pai lembrou que ele podia ser considerado ali para ser ungido, né? E o que justamente Deus fala ao coração de Samuel naquela ocasião é que Deus não vê como homem, ele não vê aparência. Deus vê o coração, Deus vê o futuro. Deus sabia que Davi ia ser aquele rei exemplar, aquele rei adorador, apesar dos seus erros, é evidente, mas ia ser o rei que Deus havia projetado para Israel naquele momento, para pegar o lugar, para assumir o lugar de Saul. Bom, então eu acho que até Paulo está lembrando do episódio aqui quando ele fala sobre isso. Ele fala, poxa, esse pessoal, eles julgam pela aparência. O que estava acontecendo é que os judaizantes, na verdade, você vai ver mais elementos sobre isso nessa carta, eles desprezavam Paulo porque consideravam Paulo realmente inferior aos demais apóstolos. Não é possível. Quem é esse Paulo? De onde ele surgiu, né? Parece um maluco aí que, de repente, saiu lá do farisaísmo, resolveu sair falando de Jesus aí, pregando esse evangelho da graça, né? Ele coloca tanta ênfase na graça de Deus. Será que tem alguma coisa? Não tem, será que não tem nada errado aí? Nos dias atuais, nós temos algo semelhante nesse sentido. Vamos deixar de lado um pouco a questão dos judaizantes, porque podem ser pessoas equivocadas, mas de várias maneiras. Mas no sentido desse julgamento que é feito, existem muitas pessoas que frequentam igrejas e que desprezam aqueles que eles julgam ser inferiores. Eles elegem alguns líderes, eles idolatram alguns líderes, eles praticamente endeusam certos líderes, né? As próprias igrejas, muitas vezes, nas suas estruturas, elas favorecem essa divinização dos seus líderes. E o que acontece é que, havendo ou não incentivo oficial, vamos dizer assim, o fato é que tem muita gente equivocada, despreza todo aquele que ele acha que, por um ou outro motivo, não está à altura, não está no patamar daqueles seres divinos que eles assim colocam nesse patamar. Então, o reconhecimento de Paulo, ele não passou por isso. Ele diz: olha, não foram os homens, em primeiro lugar, não foram os homens que me deram reconhecimento. Meu reconhecimento vem em primeiro lugar de Deus. É ele que autentica. Mas, claro, não foi só de Deus. Deus usou também as lideranças que havia em Jerusalém para corroborar, para homologar, para confirmar a sua autenticação do ministério de Paulo. Porque esse reconhecimento, ele respeita critérios de validação. Veja o versículo 7. Ele diz que o pessoal não acrescentou nada lá, Pedro, Tiago, João, pelo contrário, reconheceram que havia sido dada para ele, Paulo, a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Olha que patamar que Paulo foi colocado ali pelos demais líderes. Ele não foi colocado num patamar inferior. Ele foi colocado no mesmo patamar que ninguém menos que Pedro. E aqui, claro, os incircuncisos, Paulo até troca a palavra, né, em vez de usar gregos, em vez de usar gentios, né, em vez de usar pagãos, qualquer outro termo, ele usou propositalmente o termo incircunciso, claro, se referindo aos gentios, aos não judeus. E Paulo está dizendo: olha, lá o pessoal reconheceu que esse era o meu ministério. Essa era a minha ênfase. Foi para isso que Deus me separou, e eles não colocaram nenhum obstáculo, não colocaram nada em relação a isso. Aliás, foi estabelecido muita coisa em comum entre o meu ministério e o ministério de Pedro. Olha o versículo 8: pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Veja, o que Paulo está dizendo aqui. Deus, o mesmo Deus, operou de formas um tanto diferentes, no caso de Pedro e no meu caso, mas o mesmo Deus operou e fez coisas, inclusive, semelhantes. Quando nós estudamos, inclusive, o livro de Atos juntos, nós pudemos observar como o livro de Atos até procura mostrar isso. Procura mostrar que o ministério de Pedro e o ministério de Paulo têm muitas coisas em comum, especialmente nas provas que eles deram de que, naquele contexto, eles eram esses apóstolos, essas autoridades iniciais da igreja. Eles faziam coisas realmente fora do comum, como curar, como inclusive ressuscitar pessoas. Pedro cura, Paulo cura, Pedro ressuscita, Paulo ressuscita, e assim por diante. Nós vemos muitos paralelos, muitas coisas acontecendo. A pregação de um e o de outro tem pontos de convergência muito importantes, naquilo que é essencial ao Evangelho, mas ao mesmo tempo pontos diferentes, ênfases diferentes. E Paulo sabia disso porque Jesus tinha dito isso para ele. Jesus o designou para isso. E essas diferenças, elas não foram consideradas pelo grupo apostólico inicial ali, pelo grupo principal, pelo grupo já estabelecido, vamos chamar de apóstolos comuns, né? E Paulo de único caso em comum de apostolado, eles não colocaram nenhum problema, nenhum obstáculo quanto a isso. Paulo devia sim dar continuidade ali ao seu ministério, porque a graça concedida a ele foi reconhecida. A história de Paulo, a sua conversão, coisa que a gente já comentou aqui, toda a transformação operada por Deus, tudo que Deus fez graciosamente na sua vida, foi prontamente conhecida por essas colunas, né, como ele chama, né, esses principais, esses homens fundamento ali da igreja, tidos como fundamento, realmente eram, num sentido, né? E Paulo diz: olha, eles reconheceram essa graça, reconheceram o que Deus fez na minha vida, a graça de me chamar e me tirar daquela vida que eu tinha, daquela vida que eu levava como inimigo declarado do Evangelho, inimigo declarado da igreja, dos crentes, inimigo de Jesus, né? E me colocar como servo de Jesus e provar isso de forma graciosa por meio das pessoas que foram sendo alcançadas, né, pela mensagem de Paulo. Então, não havia dúvidas, não havia dúvida nenhuma em relação a isso. Havia coisas em comum, ou seja, as coisas essenciais, e havia coisas diferentes. Aliás, se você fosse olhar todos os demais ali, eles também iriam ter diferenças, né? Mesmo entre os que não eram tão, o ministério não estava tão enfatizado em relação aos gentios. Eles iam ter suas diferenças quanto aos seus talentos. Cada um tem um talento diferente, cada um tem um modo de falar diferente, cada um tem um modo de agir diferente. Mas principalmente na ênfase do ministério. Não quer dizer que Pedro, por exemplo, não pregava para os gentios. Aliás, Pedro foi o primeiro a pregar para um gentio, né? Lá para o centurião. E não quer dizer que Paulo não pregasse para os judeus. Aliás, era isso que ele fazia quando chegava nas sinagogas, onde tinha uma maioria ali dentro da sinagoga de judeus, mas também havia prosélitos que, de modo muito interessante, né? Estava vendo um comentarista falar sobre isso. Ele falou como Deus usou, inclusive, esses prosélitos, esses simpatizantes do judaísmo que frequentavam as sinagogas, para ser uma ponte para que o evangelho alcançasse também os gentios. E Paulo foi também alcançando ali os gentios de tal maneira que eles passaram a ser a maioria nessas igrejas onde Paulo começou ali a pregar o Evangelho. Qual é a questão aqui? A questão é que os judaizantes, eles não compreendiam aonde que os ministérios eles convergiam, onde que os ministérios de Paulo e os demais eram iguais. Era o mesmo Evangelho, era o mesmo Deus, o mesmo Jesus, a mesma obra de morte e ressurreição, a mesma graça. Não havia diferença. Os judaizantes não compreendiam isso. E eles não compreendiam as diferenças. Não compreendiam por que um tinha uma ênfase, outro tinha outra, porque um viajava mais do que o outro. Eles não entendiam o ministério do apóstolo Paulo. Não compreendiam por que o ministério dele tinha certas diferenças, mas isso não fazia dele alguém que não era aceito ali pelo grupo, que não era autorizado. Eles não conseguiam entender isso. Bom, Aplicando um pouco para os dias atuais, nós vamos pensar de novo aqui que não se trata exclusivamente de pessoas que estão pensando em ser judaizantes, coisas desse tipo, mas também tem muitos equívocos hoje em dia em relação a isso. Muita gente não compreende o que que é essencial e o que que é peculiar em cada ministério. Tem gente que não entende, não sabe separar aquilo que é essência, aquilo que define um ministério como legítimo. Não estamos falando de apóstolos aqui, mas estamos falando de ministérios legítimos. Ministérios que contam com a simpatia, contam com a aprovação de outros líderes sérios, estão aí em contato, estão convivendo, não estão agindo de forma que não seja reconhecida. Entretanto, esses ministérios não podem ser cópias uns dos outros, clones uns dos outros. Tem muitas, às vezes, fábricas, né, de líderes, em que líderes procuram imitar uns aos outros. Parece que todo mundo fala meio igual. Algumas denominações a gente nota isso até com mais facilidade. Não era assim com os apóstolos, não é assim a igreja verdadeira não é assim. Deus separa pessoas para fazerem coisas diferentes. Pessoas diferentes, com talentos, com habilidades, com dons diferentes, com ênfases, com responsabilidades, com visões até ligeiramente diferentes, muitas vezes, com focos diferentes. Isso não faz deles pessoas que não têm validade nos seus ministérios. Seus ministérios não são invalidados por conta disso. E veja, essa validação, esse reconhecimento do ministério, ele foi um reconhecimento e é um reconhecimento que oficializa os vínculos. O versículo 9, aqui na sua segunda parte, ele diz que Pedro, Tiago, Pedro e João estenderam a mão direita a ele, Paulo, e a Barnabé, em sinal de comunhão. O que que é esse estender a mão direita? Hoje a gente pode estender a mão e cumprimentar uma pessoa, isso não tem um grande significado, né? Ah, é claro, tem uma certa amistosidade ali envolvida, mas não é nada muito além disso. Mas principalmente no Oriente Médio, e vamos falar aqui especificamente do primeiro século, este era um ato simbólico, um ato que trazia com ele a importância de celebração de algo muito pactuado entre as partes, né? Então, vamos dar as mãos aqui em sinal de plena concordância, em sinal de que nós estamos plenamente de acordo, estamos em comunhão com aquilo que estamos fazendo, no caso da igreja. O que Paulo está dizendo é que Tiago, Pedro e João não apenas disseram para ele assim: olha, Paulo, faz o seguinte, vai lá, cuida da tua vida, prega lá do teu jeito, vive para lá e a gente fica aqui, né? Como a gente vê na passagem, né? Tem essa ideia de que, olha, então tudo bem, vamos estabelecer aí as devidas diferenças e vamos seguir em frente. Mas não foi só um ato frio. Um ato como a gente veria hoje em dia, né? Alguém passou um e-mail lá, né? Alguém passa um e-mail ali e comunica ali a sua decisão. Não, eles fizeram questão de apertar a mão de Paulo ali. Claro, Paulo aqui não está dando mais detalhes. Teve abraço, o que que teve ali, né? O que ele está fazendo questão de dizer é que a comunhão ela ficou plenamente estabelecida. Ou seja, ele era um com os demais ali. Ele não era um dissidente. Ele não era um ser trabalhando ali de forma autônoma. Ele não era nada disso. Ele era alguém trabalhando em conjunto com os demais, e isso foi algo estabelecido entre eles, entre todos eles. Além disso, tem um detalhe importante aqui, porque o vínculo não ficou só estabelecido entre apóstolo e apóstolos, né? Entre os apóstolos. O vínculo foi reforçado, que não se poderia esquecer, das igrejas. As igrejas iniciais, aquelas igrejas que estavam ali dentro do território de Israel, especialmente em Jerusalém e arredores, onde começou a igreja, essas igrejas não poderiam ser de forma nenhuma desprezadas por aquelas que fossem sendo iniciadas, aquelas que fossem começando ali. No caso aqui, estamos falando aí a princípio de Antioquia, né? Uma igreja que está lá na Síria, né? Onde Paulo já estava atuando ali juntamente com Barnabé, e já tinha essa ênfase aos gentios e tudo mais, mas, claro, estamos pensando aqui que algo além disso vai acontecer. E aí, será que poderia haver uma igreja dos gentios e uma igreja dos judeus? Talvez isso passe despercebido nesse texto, mas quando foi recomendado a Paulo que não esquecesse dos pobres, você tem que lembrar que a pobreza aqui ela estava diretamente ligada ao pessoal ali da Judéia, esse pessoal. E tanto isso é verdade, veja, quando Paulo relata isso aqui no versículo 10, ele diz: somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Ele não deixou de lado o compromisso, não. Ele assumiu e fez, arregaçou as mangas, e a prova disso, como eu estava dizendo, a prova disso a gente vê na forma como Paulo procurou coletar as ofertas nas igrejas dos gentios para a Judéia. E ele faz isso, inclusive na sua última viagem, ele pessoalmente está levando ali essas ofertas. Inclusive acaba sendo preso, etc. E depois é enviado para Roma, como a gente já viu. Mas é fato, né? O que ele fala aqui. Ele realmente se esforçou para cumprir isso, porque ele sabia da importância de não permitir que os pobres ali da Judéia, as igrejas iniciais, de alguma maneira fossem consideradas como algo diferente, algo que não estava conectado com as outras igrejas. Quando as igrejas, principalmente da Macedônia, da igreja de Filipos ali e tal, contribuindo, mandando, enviando ofertas para a Judéia, você tem essa comunhão comprovada, você tem esse vínculo comprovado. Esse vínculo que se expressa por meio da cooperação, por meio da colaboração. E eles fizeram isso de um modo muito concreto, de um modo muito palpável, enviando essas ofertas. Então, é óbvio que Paulo foi um agente dedicado a que não houvesse nenhum tipo de dissidência entre igreja e igreja. Ele sempre procurou estabelecer a comunhão, manter essa comunhão, não só ele com cada igreja gentia, com outras igrejas gentias, predominantemente gentias, assim como as igrejas lá da Judéia, as igrejas havia uma maioria de judeus, igrejas que tinham tido uma formação um tanto diferente. Algumas igrejas que estavam ali em Jerusalém nesse tempo ainda eram o resultado daquelas colheitas, né? Inclusive até pessoas que tinham vindo de outras partes, judeus que tinham vindo de outras partes, que estavam ali né? E foram ficando, né? Enfim, você tem todo um vínculo que precisa ser oficializado, e Paulo assumiu isso, e os demais apóstolos também assumiram. O que os judaizantes aqui sempre viam, né, como Paulo, como realmente aquele dissidente, né, alguém que trabalha numa frente totalmente diferente, alguém que tem um evangelho diferente, alguém que tem uma mensagem que não é de acordo com a mensagem apostólica, alguém que está trabalhando meio escondido, algum tipo de espião ali secreto, né? Sendo que, na verdade, eles eram os espiões, né? Eles eram os infiltrados. Paulo não. Paulo tinha perfeita. Tudo que ele fazia estava transparente, não estava fazendo nada escondido, não estava fazendo nada que não fosse aprovado, confirmado, mantido ali pelo grupo dos demais apóstolos. Os equivocados de hoje em dia, eles também têm dificuldade, né? Seja de forma mais ingênua ou às vezes nem tão ingênua, como é o caso lá dos judaizantes, não eram tão ingênuos assim, né? Mas tem gente que é ingênua, não, e tem dificuldade em diferenciar as bases da verdadeira comunhão. O que une líderes, por exemplo? O que pode unir um líder de uma igreja ao líder de outra igreja e terem perfeita comunhão? Tem gente que não entende isso. E tem gente que extrapola isso. Tem gente que acha que todo líder deveria ter comunhão com todo tipo de outro líder, sem restrições, né? Não importa se ele tem uma discordância muito séria em relação ao que é pregado lá. E veja, discordância séria não significa que não vai haver comunhão, muitas vezes. Muitas vezes essas discordâncias, elas estabelecem algumas dificuldades apenas para estar junto, para trabalhar junto. Não dá. Paulo mesmo teve essas dificuldades. Ele não conseguia trabalhar junto com alguns ali, mas ele tinha sua equipe, tinha o seu ministério, trabalhou junto com outros, sem problema nenhum. A questão é que existem as bases da verdadeira comunhão. Pode-se ter comunhão, mesmo com algumas diferenças, e essa comunhão não atrapalhar em nada. Isso tanto na questão dos líderes, como na questão das igrejas. Quantas igrejas podem desfrutar de uma comunhão saudável entre si, de se visitarem, de irmãos terem contato uns com os outros, cooperarem uns com os outros? Eu acho que hoje em dia a gente perde muito em relação a isso, porque às vezes certos limites não são muito bem estabelecidos e se convive com coisas aí que não se deveria conviver, e deixa-se de conviver com igrejas saudáveis, com igrejas boas, porque muitas vezes a pessoa está tão acostumada a conviver só dentro da sua turminha, do seu grupinho ali. Essas confusões realmente elas são ruins.